Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, no título dessa dica de hoje eu coloquei Aprender Violão. Então, pessoal, é o seguinte: de vez em quando chega pessoas para mim e me perguntam: Olha, eu consigo aprender violão? Bom, aprender violão é aquele detalhe, muitas pessoas acham difícil e a gente não sabe, né? No caso, a pessoa quer aprender violão, mas a gente não sabe se ela vai praticar todos os dias, se ela vai ter um tempo para treinar todos os dias. O importante é que treine pelo menos alguns minutos, mas todos os dias, né? Muitas pessoas acham que aprender violão, a pessoa tem que ficar muitas horas todos os dias se dedicando, se matando ali em cima do instrumento para poder aprender. E não é. Na verdade, aprender a tocar violão é você não ter pressa, né? Você não ter pressa e ir fazendo os exercícios, né? Dominar primeiro um exercício, dominar primeiro um outro exercício. Pegar um exercício simples, né, e trabalhar aquele exercício até você conseguir dominar esse exercício, e com isso você vai subindo a escadinha, né? Depois pega um exercício mais difícil, um estudo mais difícil, uma música mais simples, depois uma música um pouquinho mais difícil, no caso, né, para poder estudar. Na verdade, não existe exercício nem, né, música difícil de tocar. O que importa é que a pessoa vai trabalhando aos poucos, né, até conseguir, porque a partir do momento que você domina um exercício, você nunca mais esquece, né? Se você ficar muito tempo sem tocar, você pode ficar ali um pouquinho enferrujado, né, no caso, mas aí você pega e vai e treina de novo, pronto, porque da memória não sai. A gente sempre fala que aprender a tocar violão é como aprender a andar de bicicleta, né? Quando você aprende, você nunca mais esquece. Então, é interessante que, se você tem vontade de aprender a tocar violão, né, que você assim treine os exercícios pelo menos alguns minutos todos os dias. Tira aqueles 10, 15, 20 minutinhos ali, vai lá, treina um único exercício, treina ele até você dominar. Depois você passa para o próximo exercício, treina até dominar, né, o exercício, para poder você ter uma facilidade com a mão direita e com a mão esquerda. Aqui nessa dica de hoje, eu passei exercício bem simples, né, para a mão direita e também para a mão esquerda. E aqui, antes desse podcast, tem um link que vai te levar a uma página onde tem todo o sistema numérico anotado, né, como você vai estudar por números, porque facilita. E a dica de hoje, eu trabalhei muito o sistema numérico, né, anotando até os dedilhados através dos números, porque eu acho que facilita. Exemplo, se eu quero tocar o número 10, é só eu tocar a primeira corda solta. Se eu quero tocar o número 21, é só eu apertar a segunda corda na primeira casa. E assim sucessivamente, você vai dominando, né, todos os exercícios. Se eu quero fazer um dedilhado, P, I, M, A na mão direita, eu vou tocar o número 60, sexta corda. Depois, número 30 com o dedo indicador, a terceira corda. E depois, o número 20 com o dedo médio, a segunda corda. E depois, com o dedo anular, o número 10, a primeira corda. Então, fica 60, 30, 20 e 10. Aí você vai fazer esse dedilhado. Então, veja bem: se você nunca dedilhou, então você vai dominar isso aqui, olha, devagar. Sem pressa, né? Até chegar um ponto que você vai tocar esse dedilhado com a maior tranquilidade possível, né? Na mão esquerda, depois que você dominou aí a mão direita, o que que acontece? Você vai fazer os exercícios aqui na mão esquerda, né? Tipo assim, 11, 12, 21, 22, 31. E assim sucessivamente, bem devagar, até você conseguir dominar, né? Esses exercícios estão todos listados, né, como você vai estudar aqui nessa dica de hoje. Então, não vai ter dificuldade não. Só que, se você não sabe o sistema numérico, então você vai ter que clicar nesse link que está antes desse podcast. Aí você vai te levar numa página, como eu já disse, né? Então lá está tudo especificado direitinho para você Depois você volta aqui para poder dar continuidade aos exercícios, ok, pessoal? Então é assim, aprender violão, algumas pessoas acham difícil, mas não é difícil. O interessante é você não ter pressa, né? Não ser ansioso ou ansiosa, né, para aprender logo. Vá trabalhando aos poucos, que quando menos você esperar, os ótimos resultados eles chegarão, tá? E chegarão com consistência ali, ok, pessoal? Então, boa sorte a todos e até a nossa próxima dica.